Ficheiro 7. 16. Pouco antes do exame final da primária, Lila desafiou-me para fazer outra das muitas coisas que eu nunca teria tido coragem de fazer sozinha. Decidimos não ir à escola e atravessar as fronteiras do bairro. Nunca acontecera. Tanto quanto conseguia lembrar-me, nunca fora além dos prédios brancos do quarto andar, do pátio, da igreja paroquial, dos jardins, nem alguma vez sentira o impulso de fazê-lo. Passavam comboios constantemente do lado de lá dos campos, automóveis e caminhões circulavam de um lado para o outro na rua larga. Mas não me lembrava de uma só vez ter perguntado a mim mesma, ou ao meu pai, ou à professora, para onde iam os automóveis, os caminhões, os comboios, para que cidade, para que mundo. Lila também nunca se mostrara particularmente interessada, mas daquela vez organizou tudo. Recomendou-me que dissesse à minha mãe que depois das aulas iríamos todas à casa da professora a uma festa de final de ano escolar. E apesar de eu tentar recordar-lhe que as professoras nunca tinham convidado as alunas todas para ir às suas casas fazer uma festa, ela disse que precisamente por isso é que devíamos dizer aquilo. O acontecimento pareceria tão excepcional que nenhum dos nossos progenitores teria o atrevimento de ir à escola perguntar se era verdade ou não. Confiei, como sempre, e correu precisamente como ela dissera. Em minha casa todos acreditaram, não só o meu pai e os meus irmãos, como também a minha mãe. Na noite anterior não consegui dormir. O que haveria para além do bairro, para além do seu perímetro que tão bem conhecia? Atrás de nós elevava-se uma colina densamente arborizada e uns escassos edifícios junto dos carris cintilantes. Na nossa frente, para lá da rua larga, estendia-se uma rua toda esburacada que bordejava os paús. À direita, quando saía do portão, havia uma faixa de terra sem árvores por baixo de um céu enorme. À esquerda havia um túnel com três bocas. Mas se trepássemos até aos carris da linha férrea, nos dias limpos via-se, depois de algumas casas baixas e muros de tufo e uma vegetação cerrada, uma montanha azul, com um cume mais baixo e outro um pouco mais alto, que se chamava Vesúvio e era um vulcão. Mas nada daquilo que tínhamos diante dos olhos todos os dias, ou que podíamos avistar se subíssemos a colina, nos impressionava. Habituadas pelos livros da escola a falar com tanta competência daquilo que nunca tínhamos visto, o que nos excitava era o invisível. Lila dizia que mesmo na direção do Vesúvio era o mar. Rino, que já lá fora, contara-lhe que era feito de água azul e cintilante, uma beleza de espetáculo. Ao domingo, principalmente no verão, mas também muitas vezes no inverno, ele corria para lá com os amigos para ir tomar banho e prometera-lhe que a levava. Não era ele o único que tinha visto o mar, evidentemente. Outros nossos conhecidos também o tinham visto. Uma vez, Nino Sarratore e a sua irmã Marisa falaram-nos do mar, num tom de quem achava normal ir lá de vez em quando comer biscoitos e marisco. Gigliola Spagnolo também já lá estivera. Ela, Nino e Marisa tinham a sorte de ter uns pais que levavam os filhos a fazer passeios até longe, não só meia dúzia de passos até aos jardins em frente da igreja. Os nossos não eram assim. Faltava-lhes tempo, faltava-lhes dinheiro, faltava-lhes vontade. Na verdade, parecia-me que tinha uma vaga lembrança azulada do mar. A minha mãe dizia que me levara com ela em pequena quando ia fazer banhos de areia à perna ofendida. Mas eu pouco acreditava na minha mãe. E com Lila, que nada sabia a tal respeito, eu admitia que também nada sabia. De modo que ela planeou fazer como Rino, pôr-se a caminho e chegar lá sozinha. Convenceu-me a ir com ela no dia seguinte. Levantei-me cedo, fiz tudo como se fosse para a escola, as sopas de pão no leite quente, a pasta, a bata. Esperei por Lila em frente do portão, como sempre, só que em vez de irmos para a direita, atravessámos a rua larga e seguimos para a esquerda, na direção do túnel. Era de manhã cedo e já fazia calor. Havia no ar um odor forte a terra e a erva que enxugavam ao sol. Subimos por entre arbustos altos, por veredas incertas que se dirigiam para os carris. Chegámos a um posto de eletricidade, tirámos as batas e metemo-las nas pastas que escondemos no meio das moitas. Depois corremos pelos campos que conhecíamos bem e voámos excitadas por um declive que nos levou até ao túnel. A boca da direita era muito escura, nunca tínhamos penetrado naquela obscuridade. Demos as mãos e seguimos. Era uma passagem comprida. O círculo luminoso da saída parecia distante. Quando nos habituamos à penumbra, vimos, aturdidas pelo ribombar dos passos, as linhas de água prateada que deslizavam pelas paredes e as enormes poças. Prosseguimos muito tensas. Lila soltou um grito e riu-se da explosão violenta do som. Depois gritei e ri-me também. A partir daí não fizemos senão gritar ao mesmo tempo e em separado. Risadas e gritos, gritos e risadas. Só pelo prazer de os ouvir ampliados. A tensão afrouxou. Começou a viagem. Tínhamos diante de nós muitas horas durante as quais nenhum dos nossos familiares nos procuraria. Quando penso no prazer de ser livre, penso no início daquela jornada, quando saímos do túnel e nos encontramos numa estrada sempre a direito a perder de vista. A estrada que, segundo o que Rino dissera à Lila, temos de percorrer toda para chegar ao mar. Sentimos posto ao desconhecido com alegria. Nada que fosse comparável com a descida às caves ou a subida até casa de Dona Aquile. Estava um sol nebuloso, um forte cheiro a queimado. Caminhámos muito tempo entre muros desmoronados invadidos pelas ervas, edifícios baixos de onde vinham vozes em dialeto, por vezes um clangor. Vimos um cavalo descer cautelosamente uma ladeira e atravessar a estrada a relinchar. Vimos uma mulher jovem debruçada de uma varanda a pentear-se com o pente fino para os piolhos. Vimos um grupo de garotos carranhosos que pararam de brincar e nos olharam com ar ameaçador. Também vimos um homem gordo em camisola interior que saiu de uma casa em ruínas, abriu as calças e nos mostrou o pênis. Mas não tivemos medo de nada. Dom Nicolau, o pai de Enzo, às vezes deixava-nos fazer festas ao cavalo. Os garotos também no nosso pátio eram ameaçadores. E havia o velho Dom Mimi, que nos mostrava o seu coisa asqueroso sempre que vínhamos da escola. Durante pelo menos 3 horas de caminho, a grande estrada que percorríamos não nos pareceu diferente do segmento que víamos todos os dias. E não sentia responsabilidade do caminho certo. Íamos de mão dada, avançávamos lado a lado, mas para mim, de acordo com o que era costume, era como se Lila fosse 10 passos à minha frente e soubesse com precisão o que ia fazer, por onde ir. Estava habituada a sentir-me segunda em tudo, por isso estava certa de que para ela, que desde sempre era a primeira, tudo era claro. O passo, a contagem do tempo de que dispunhamos para ir e voltar, o percurso para chegar ao mar. Para mim era como se ela tivesse tudo arrumado na cabeça, de tal modo que o mundo em volta não conseguiria criar desordem. Abandonei-me com alegria. Lembro-me de uma luz difusa que não parecia vir do céu e sim das profundezas da terra, mas que vista à superfície era fraca. Feia. Depois começámos a ficar cansadas, a ter sede e fome. Nisso não tínhamos pensado. Lila abrandou o passo e eu abrandei também. Surpreendia 2 ou 3 vezes a olhar para mim como se estivesse arrependida de me ter feito uma maldade. O que se passava? Reparei que se virava muito para trás e comecei a virar-me também. A mão dela começou a suar. Há muito tempo que se deixara de ver atrás de nós o túnel, que era a fronteira com o bairro. A estrada já percorrida era-nos pouco familiar, tal como a que continuava a abrir-se diante de nós. As pessoas pareciam totalmente indiferentes à nossa sorte, e entretanto ia surgindo à nossa volta uma paisagem de abandono. Bidões amolgados, madeira queimada, esqueletos de automóveis, rodas de carroça com os raios partidos, móveis semidestruídos, ferragens ferrugentas. Por que olhava Lila para trás? Por que deixara de falar? O que é que não corria bem? Olhei melhor. O céu, que a princípio estava muito alto, era como se tivesse baixado. Atrás de nós estava a ficar tudo negro. Viam-se nuvens grossas, pesadas, pousadas por cima das árvores e dos postes de luz. À nossa frente, pelo contrário, a luz ainda encadeava, mas parecia ser pressionada dos lados por um cinzento violáceo prestes a sufocá-la. Ouviram-se trovões ao longe. Senti medo, mas o que mais me assustou foi a expressão da Lila, nova para mim. Tinha a boca aberta, os olhos arregalados, olhava nervosamente para a frente, para trás, para o lado, e apertava-me a mão com força. Será possível, perguntei-me, que ela também tenha medo? O que se passa com ela? As primeiras grandes pingas chegaram, bateram na poeira da estrada e formaram manchas castanhas. Voltemos, disse Lila. E o mar? É longe demais. E a casa? Também. Então vamos até ao mar. Não. Porquê? Via agitada como nunca vira. Havia qualquer coisa que ela tinha na ponta da língua, mas não se resolvia a dizer-me, que de repente a impeliu a arrastar-me para casa à pressa. Não percebi. Por que razão não prosseguíamos? Tínhamos tempo, o mar não devia estar longe, e quer voltássemos para casa, quer continuássemos em frente, se chovesse, molhávamos na mesma. Era um esquema de raciocínio que aprendera com ela, e admirava-me que não o pusesse em prática. Uma luz violácea fendeu o céu escuro, trovejou com mais força. Lila deu-me um puxão, foi com pouca convicção que corri na direção do bairro. Levantou-se vento, as pingas engrossaram ainda mais. No espaço de poucos segundos, transformaram-se numa cascata de água. Nenhuma de nós se lembrou de procurar abrigo. Corremos cegas pela chuva, os vestidos de repente ensopados, os pés nus, dentro de sandálias gastas, que não aderiam ao terreno enlameado. Corremos até ficar sem fôlego. Depois não conseguimos mais, abrandámos. Relâmpagos, trovões, um rio de água corria de cada lado da estrada. Caminhões ruidosos passavam, velozes, levantando ondas de lama. Fizemos o caminho em passo rápido, com o coração em tumulto. Primeiro debaixo de grandes bátegas, depois sob uma chuva miudinha e, por fim, sob um céu cinzento. Estávamos ensopadas, os cabelos colados à cabeça, os lábios roxos, os olhos assustados. Passámos de novo pelo túnel, atravessámos os campos. Os arbustos carregados de água roçavam por nós, fazendo-nos estremecer. Encontramos as pastas, vestimos as batas secas por cima da roupa molhada, encaminhámo-nos para casa. Tensa, sempre de olhos baixos, Lila não voltou a dar-me a mão. Depressa compreendemos que nada correra como previsto. No bairro o céu fizera-se negro à hora da saída da escola. A minha mãe fora até lá com o guarda-chuva para me acompanhar até à festa da professora. Descobrira que eu não me encontrava na escola e que não havia festa nenhuma. Havia horas que me procurava. Quando avistei ao longe a sua figura a cochear, corri-lhe imediatamente ao encontro, deixando Lila para trás para que ela não se zangasse com Lila. Nem me deixou falar. Esbofeteou-me e bateu-me com o guarda-chuva, gritando que me matava se eu voltasse a fazer algo daquele género. Lila pirou-se. Em casa dela ninguém dera por nada. Ao serão, a minha mãe contou tudo ao meu pai e obrigou-o a bater-me. Ele enervou-se, pois não queria fazê-lo, e começaram a discutir. Primeiro ele deu-lhe uma bofetada e depois, irritado consigo mesmo, deu-mas pela medida grande. Durante toda a noite tentei perceber o que tinha de facto acontecido. Devíamos ter ido ao mar e não fomos, e eu levar a tareia por nada. Ocorrera uma misteriosa inversão de atitudes. Eu, apesar da chuva, teria prosseguido caminho, sentia-me longe de tudo e de todos, e a distância, descobrira-o pela primeira vez, extinguia em mim todos os vínculos e todas as preocupações. Lila, de repente, arrependera-se do plano que concebera, renunciar ao mar, quis regressar aos confins do bairro. Não conseguia compreender. No dia seguinte, não a esperei ao portão, fui sozinha para a escola. Encontrámos-nos nos jardins. Ela descobriu as nódoas negras nos meus braços e perguntou-me o que acontecera. Encolhi os ombros. As coisas agora estavam assim. Só te bateram? Que mais haviam de me fazer? Ainda te vão mandar estudar latim? Olhei para ela, perplexa. Seria possível? Arrastara-me consigo na esperança de que os meus pais, como castigo, já não me mandassem para a escola média? Ou trouxeram-me para trás a toda a pressa, justamente para evitar esse castigo? Ou, interrogo-me hoje, desejaram uma coisa e outra em momentos diferentes. 17. Fizemos juntas o exame final da primária. Quando percebeu que eu faria também o de admissão, perdeu a energia. Aconteceu algo que surpreendeu toda a gente. Eu passei nos dois exames com 10 em todas as disciplinas. Lila passou no exame da primária com 9 em todas e 8 em aritmética. Não me disse uma única palavra de raiva ou de descontentamento, mas começou a fazer conluio com Carmela Peluso, a filha do carpinteiro batuteiro, como se eu já não bastasse para ela. No espaço de poucos dias formámos um trio, no qual eu, apesar de ter sido a número um da escola, estava quase sempre em terceiro lugar. Falavam e diziam piadas uma à outra constantemente, ou melhor, Lila falava e dizia piadas, Carmela ouvia e divertia-se. Quando dávamos os nossos passeios entre a igreja e a rua larga, Lila ia sempre no meio e nós, uma de cada lado. Se notava que ela tendia para se aproximar mais de Carmela, eu sofria com isso e tinha vontade de voltar para casa. Nesse último período da primária, parecia que andava atordoada, como se tivesse sofrido um golpe de sol. Já fazia muito calor e costumávamos molhar a cabeça na fonte. Recordo-a com os cabelos e a cara a pingar água e sempre a querer falar da nossa ida para a escola no ano seguinte. Tornara-se o seu tema preferido e tratava-o como se fosse um dos contos que tinha intenção de escrever para ficar rica. Agora, ao falar, dirigia-se de preferência a Carmela Peluso, que no exame da primária tivera 7 em tudo e também não fizera o exame de admissão. Lila tinha muito jeito para contar histórias, parecia ser tudo verdade. A escola para onde iríamos, os professores, fazia-me rir e preocupava-me. Mas uma manhã interrompia. Lila, disse-lhe, tu não podes ir para a escola média, não fizeste o exame de admissão. Nem tu nem a Peluso podem ir. Zangou-se. Disse que iria na mesma, com exame ou sem exame. E a Carmela também? Também. Não é possível. Então vais ver. Mas as minhas palavras devem ter-lhe dado um grande abanão. A partir daí deixou de contar histórias sobre o nosso futuro escolar e tornou-se silenciosa. Depois, com uma determinação repentina, começou a atormentar a família, gritando que queria estudar latim, como geógrafa espanhola e eu íamos estudar. Zangou-se sobretudo com o Rino, que prometera ajudá-la e não o fizera. Era inútil explicar-lhe que já não havia nada a fazer, pois mostrava-se ainda mais irracional e mais má. No princípio do verão, assaltou-me um sentimento difícil de explicar por palavras. Via-a nervosa e agressiva, como sempre fora, e isso alegrava-me, reconhecia-a. Mas também sentia, por trás dos seus antigos modos, um desgosto que me incomodava. Ela sofria e a sua dor não me agradava. Preferia-a quando ela era diferente de mim, muito distante dos meus anseios, e o mal-estar que sentia por descobrir que ela era frágil transformava-se por vias secretas numa necessidade minha de ser superior. Sempre que podia, cautelosamente, e de preferência quando Carmela Peluso não estava presente, arranjava maneira de lhe recordar que a minha caderneta escolar era melhor do que a dela. Sempre que podia, cautelosamente, lembrava-lhe que ia para a escola média e ela não. Deixar de ser a segunda, passar-lhe à frente, pela primeira vez pareceu-me um sucesso. Teve de se compenetrar disso e tornou-se ainda mais áspera, mas não para comigo, para com a família. Muitas vezes, enquanto esperava que ela descesse para o pátio, ouvia os seus berros que vinham da janela. Lançava insultos no pior dialeto de rua, tão pesados que ao ouvi-los me ocorriam pensamentos de ordem e de respeito. Não me parecia certo ela tratar os adultos daquela maneira e até o irmão. É verdade que o pai, o sapateiro Fernando, quando ela estava com os azeites, tornava-se mau. Mas todos os pais se enfureciam. Além disso, o dela, se não fosse provocado, era um homem gentil, simpático, muito trabalhador. De cara, parecia-se com um ator que se chamava Randolph Scott, mas sem a sua finura. Era mais grosseiro, nada de tons claros. Tinha uma barbaça preta que começava logo abaixo dos olhos e umas mãos largas e curtas, sulcadas de porcaria em cada prega e debaixo das unhas. Gostava de brincar. Quando eu ia à casa da Lila, ele prendia-me o nariz entre o indicador e o médio e fingia que me o arrancava. Queria fazer-me acreditar que me o tinha roubado e que ele agora se agitava, aprisionado entre os seus dedos, tentando escapulir-se para voltar para a minha cara. Eu achava graça aquilo. Mas se Rino, ou Lila, ou os outros filhos o faziam zangar, até eu me assustava ao ouvi-lo da rua. Uma tarde não sei o que aconteceu. No tempo quente ficávamos na rua até a hora de jantar. Dessa vez, Lila não se deixava ver e fui chamá-la por baixo das janelas que eram no resto do chão. Chamei. Li! Li! Li! E a minha voz juntou-se à de Fernando, muito alta, à da mulher e à voz insistente da minha amiga. Ouvi claramente que se passava qualquer coisa que me aterrorizava. Das janelas saía um napolitano grosseiro e o ruído de objetos a partirem-se. Aparentemente não era nada diferente daquilo que acontecia em minha casa quando a minha mãe se enfurecia porque o dinheiro não chegava e o meu pai se zangava porque ela já tinha gastado a parte do ordenado que lhe dera. Na realidade, havia uma diferença substancial. O meu pai continha-se, mesmo quando estava furioso. Tornava-se violento em surdina, impedindo a voz de explodir, embora as veias do pescoço se lhe dilatassem e os olhos lançassem chamas. Fernando, pelo contrário, gritava, partia coisas, e a raiva crescia, não conseguia parar. As tentativas que a mulher fazia para o acalmar enfureciam-no ainda mais, e mesmo que a zanga não fosse com ela, acabava por lhe bater. Portanto, insistia em chamar Lila para tirá-la daquela tempestade de gritos, de obscenidades, de ruídos de destruição. Eu gritava, Li, Li, Li, mas ela, bem eu ouvia, não parava de insultar o pai. Tínhamos 10 anos, daí a pouco fazíamos 11. Eu estava a ficar mais cheia. Lila continuava baixinha, magra, era leve e delicada. De repente os gritos pararam e daí a instantes a minha amiga voou pela janela, passou por cima da minha cabeça e aterrou no asfalto atrás de mim. Fiquei estarrecida. Fernanda apareceu à janela, continuando a gritar ameaças horríveis à filha. Atirara como se fosse um objeto. Olhei para ela aterrorizada enquanto tentava levantar-se, dizendo-me com uma careta quase divertida. Não me aconteceu nada. Mas estava a sangrar. Tinha partido um braço.